7 com a gente, nossos parceiros também da Leve Calçados e Confecções. Bora lá na Leve, tem bolas, pirulitos, balões e muitas ofertas. Nas compras acima de R$100 no setor infantil, você ganha uma bola. Com a gente, Zanella Supermercado, tem leite em pó Aurora 400 gramas por R$9,99. Pão francês, R$5,99 ao quilo. Na Jaco Lunardi, bairro Alvorada. Nosso Campo AgroShop, você é amigo produtor? Olha só, no nosso Campo AgroShop já encontra uma loja com aveia de verão e também milheto. Toda a linha de pastagem perene de verão, como capim, Aries e arruana. Grande variedade também em peças para pulverizadores agrícolas. Garanta uma produção de resultados com a nosso Campo AgroShop. Passa lá, na rua Duque de Caxias, no centro. Nosso Campo AgroShop é meu, é seu, é nosso. E erva mate Socol. A você que aprecia um bom chimarrão, recomendo para ti a erva mate Socol. O autêntico amargo do mate feito com excelência desde o início. Muito bem, esta é a número 1 do seu rádio. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. É bom ter a sua amizade. Você está ouvindo o programa Amanhecer na Minha Terra. Por aqui segue com a gente também nossos parceiros do Zanella Supermercado. Você encontra hoje no Zanella leite em pó Aurora 400 gramas por R$9,99. Queijo colonial Santa Lúcia R$25,99. Salame colonial Serrano R$19,99. Carne moída bovina por R$23,99. E pão francês por R$5,99. O Zanella fica na Avenida Jaco Lunardi, no bairro Alvorada. Passa lá e confira essas e muitas outras ofertas. Bora lá na Leve, tem bolas, pirulitos, balões e muitas ofertas. Sandália das Princesas com óculos de brinde por R$ 74,90. Sandália Cartago para menino por R$ 59,90. Tênis indoor R$ 59,90. Nas compras acima de R$ 100 no setor infantil, você ganha uma bola. Leve Calçados e Confecções. Duas lojas bem no centro, em Xaxim. Bom dia! 10 faltando para 6, você ouve agora o Panorama Agrícola e já já tem mais música na programação. Bom dia! A Hora do Mate. Todo domingo, Sérgio Ortiz lhe faz companhia, junto com o melhor da música sertaneja e gaúcha. Das 6 às 8h20, A Hora do Mate. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Terça-feira de lua minguante, no ar o Panorama Agrícola de 5 de outubro. ZYJ791, Rádio Cultura M, 1490 kHz, a rádio da comunidade. Minuto da Informação. Agora, Minuto da Informação. 3 e 3. A partir de outubro de 2021, o produtor rural brasileiro contará com um novo título para financiar a conservação da parcela de vegetação nativa em sua propriedade. O mercado estimado é de R$30 bilhões em 4 anos. A cédula verde é como um pagamento pelos serviços ambientais prestados pelo produtor, que deixa de abrir novos espaços de vegetação para expandir a sua produção agropecuária. O decreto que institui a nova modalidade foi assinado na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A cédula de produto rural verde poderá ser emitida pelos produtores para atividades de serviços ambientais relacionadas à conservação de florestas e recuperação da vegetação nativa e que resultem, entre outros, em redução de emissões de gases de efeito estufa. E um bebê em gestação morreu vítima da Covid-19 no dia 17 de fevereiro deste ano em Chapecó. O óbito pela doença só foi divulgado hoje, após o resultado do exame de sangue e placenta confirmar a infecção. Com a confirmação da morte, Chapecó já registrou 759 vítimas do coronavírus. Segundo informações da prefeitura, a mãe teve a doença durante a gravidez e teria transmitido o vírus para o feto. O óbito ocorreu no Hospital Unimed de Chapecó. Informações sobre o período de gestação não foram repassadas. 3:04, minuto da informação em nova edição às 16h. Você ouviu Minuto da Informação. É, Rádio Cultura, Rádio da Comunidade, agora 15h05. Boa tarde, gente linda. A partir de agora eu, Patrine, te faço companhia. Juntos a gente vai aqui nas ondas da Rádio Cultura até às 17h com a nossa programação Super Frequência. Manda seu alô, seu recadinho aí no 3353-2425. Participa conosco. É, hoje é segunda-feira, né? Início de semana, dia 4 de outubro de 2021. Junto conosco por aqui no patrocínio, a força de Brick do Alemão. Olha só, tá pensando em renovar os móveis da sua casa? Dá uma passadinha no Brick do Alemão. Tá rolando o Festival do Tapete também. Todos os tapetes em 6 vezes sem juros. O primeiro pagamento somente em novembro. Corre aproveitar o Festival do Tapete no Brick do Alemão. Brick do Alemão na Avenida Giacomo Lunardi, no bairro Alvorada, em Xaxim. O fone é 98829-7050. Abrindo nossa primeira sequência de sucesso por aqui hoje, tá chegando o Jota Quest. Daqui só se leva o amor. Cultura.